Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado, consolador, Espírito Santo, o que seria eu sem tua presença em mim, meu Deus? Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tu. Tu tens a solução, Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção. Não saberia onde ir para todos os problemas. Só tu tens. És o motivo da minha canção. Tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar sem tua proteção, não saberia onde ir. Para todos os problemas, só tu tens a solução, Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir. Tens a solução, és o motivo da minha